Difusora Pai Eterno. Em Goiânia, no ZYH757. Onda média 640 kHz. Direção dos Missionários Redentoristas de Goiás. Difusora Pai Eterno. Por um mundo melhor. Difusora Pai Eterno. 7 horas. O galo cantou e a noite se espreguiça em uma nova manhã. A paz da madrugada caminha para a luz do dia. O cheiro de café já enche a casa. O sertanejo caminha passos sonolentos para o trabalho de logo mais. E na bica d'água deixa um resto de sono para dormir depois. Amanhece no sertão. A vida se renova. E aqui, revivendo a esperança em mais um dia de paz, retomamos a lida e caminhamos também. E também sonhamos em mais um No Mourão da Porteira. Bom dia, Goiás! Lá no Mourão esquerdo da porteira. Difusora, muito bom dia para você, ouvinte da Difusora Pai Eterno, no ar o programa No Mourão da Porteira. Aqui pela Difusora, você que preparou aquele café gostoso, feito com muito carinho, pãozinho de queijo, biscoitinho de queijo, um requeijão. Você tirando o leite rente no batente, lembrando que às 6 horas da manhã teremos oração da manhã, oração para mais um dia feliz. Difusora Pai Eterno.